top, caixa projetada, grave estendido, o grave de racha. No sábado vlog, a galera tá presente. Os paredão tocando, som invade sua mente. Tem sub, tem o woofer, o grave que quiser. Bate aí de frente, quero ver ficar em pé. O vizinho fica louco quando o som bate. Presta atenção que o problema aqui é grave. Som de paredão, com muita pressão, todo mundo já conhece. É o Júnior Som, acabamento top, caixa projetada, grave estendido, o grave de racha. No sábado vlog, a galera tá presente. Os paredão tocando, som invade sua mente. Tem sub, tem o woofer, o grave que quiser. Bate aí de frente, quero ver ficar em pé. O vizinho fica louco quando o som bate. Presta atenção que o problema aqui é grave. Aumenta aí, Júnior Som.